Petrobras apresenta um programa vencedor do Prêmio Roquete Pinto. Uma promoção da Associação das Rádios Públicas do Brasil, com patrocínio da Petrobras e apoio do Ministério da Cultura através da Lei Federal de Incentivo à Cultura. Aberto de interatividade da UFSCar, tenho o prazer de convidá-los para ouvir, a partir de agora, a radiodramaturgia Verdades Inventadas. Liberte sua imaginação e abra seus ouvidos para participar das aventuras de Laura e de suas experiências imaginárias. Pessoal, continuando aqui, a refração acontece quando a luz, ao passar de um meio A para um meio B, sofre alteração na sua velocidade de propagação. Se a incidência for oblíqua, a refração vem acompanhada de uma alteração na direção de propagação. Porém, se a incidência for normal, não ocorrerá alteração na direção de propagação. Entenderam? Tá, se vocês entenderam tudo, quero ver quem sabe me dizer por que que isso acontece. Por que o quê, professor? Porque a luz sofre alteração na sua direção ao mudar de meio caso a incidência seja oblíqua, como desenhei aqui. E não sofre alteração caso a incidência seja normal, em ângulo reto. Por que eu fui perguntar? Não sei, professor. Isso acontece por causa das diferenças dos índices de refração dos meios. Ei, Marquinhos, tinha que se intrometer na aula sem saber o que o professor estava falando, né? Pô, tava só participando, Laura. E a velocidade da luz em determinado meio. Sabia que ia ser uma pergunta difícil. Então, além do mais, eu preciso recuperar aqui minha nota de física nesse bimestre. Senão já era. Meio A para um meio operação B, na certa. Isso que dá não estudar desde o começo do ano. Ai, Laura, como você é chata, hein? Você é certinha demais, sabia? Se eu fosse certinha demais, eu não tava falando com você agora, no meio da aula. Vai, fica quieto. Deixa eu prestar Laura atenção. Laura e Marquinho, vocês não querem compartilhar com o resto da sala as considerações de vocês sobre os índices de refração? A gente tava falando que... Eu posso falar, professor? É que enquanto você estava falando de refração, da luz passar no meio pro outro e tal, eu lembrei que eu estava com um CD aqui na mochila e eu quis mostrar para Laura. Continua, Marquinho. Olha só, professor. Não sabia que você gostava de Pink Floyd, Marquinho. Nem eu. Então, é que eu estava pensando nessa história da luz, de refração e na capa desse CD. Não é disso que você estava falando? Bem, Marquinho, tem a ver com o que eu estava falando, sim. Aliás, turma, vocês conhecem esse CD aqui que o Marquinho trouxe? Não. Que CD é esse, Marquinho? Você não estava falando disso comigo. Tio, Laura, quer estragar tudo? Esse aí é o Dark Side of the Moon, do Pink Floyd. É isso aí, Marquinho. E você quer explicar pra Sal o que ele tem a ver com a nossa aula? Ah, é que não sei se tem a ver exatamente, mas é que na capa do CD tem um triângulo. Um prisma. Isso, um prisma. E tem uma luz que atravessa o prisma e sai do outro lado dele com várias cores, numa direção diferente. Por isso achei que tinha a ver com o que você estava falando. E aí estava perguntando para a Laura. Bem, muito obrigado pela contribuição, Marquinho. Nossa, Marquinho, você saiu bem nessa, hein? Tá me devendo uma, hein? Pessoal, o CD que o Marquinho trouxe pode contribuir com a nossa aula de hoje. Vamos fugir um pouco do tema, mas acho que pode ser uma boa ideia. Então o resto da aula de hoje vai ser ficar ouvindo CD? Podia, né? Calma, gente, não é isso. Aqui na capa desse CD, a gente pode ver uma imagem que representa o fenômeno da dispersão, que é a separação da luz branca em várias cores, cada uma com uma frequência diferente. Aliás, alguém sabe quem foi o primeiro a observar esse fenômeno e escrever sobre ele? Ah, eu sei. O Pink Floyd. Não, Marquinho, não foi o Pink Floyd. Foi Isaac Newton, um dos maiores cientistas de todos os tempos. O fenômeno da dispersão ocorre em razão da dependência da velocidade da onda com a sua frequência. Quando a luz se propaga e muda de um meio para o outro de densidade diferente, as ondas de diferentes frequências tomam diversos ângulos na refração. E por isso surgem as várias cores que compõem a luz branca, entenderam? É, acho que sim. Essas são as cores do arco-íris? Isso, Laura, são as cores do arco-íris. E você acaba de me dar outra ideia. E quer ver que agora ele vai dar um exercício pra gente fazer? Quero propor uma experiência pra vocês fazerem em casa e discutirmos na próxima aula. Acho que na aula de artes, a professora já deve ter falado com vocês sobre o disco de Newton, não é? Vixe, hoje a aula tá musical, hein? Já teve disco do Pink Floyd, agora tem disco do Newton. O disco de Newton é um dispositivo que é usado para demonstrar o fenômeno da decomposição das cores. Então, eu quero que vocês se juntem em duplas e façam em casa um disco de Newton. Calma aí, gente, deixa eu terminar. Vocês vão fazer o disco e na próxima aula quero que vocês tragam um relato das observações que fizeram. Mas, professor, como faz um disco de Newton? Ah, vocês podem procurar na internet. Tchau, gente, até a próxima aula. Tchau, professor. Tchau, professor. Tchau. Laura, quer ser minha dupla? Pode ser, mas eu não vou fazer tudo sozinha, não. Tá bom. Ó, eu vou lá pegar o CD com o professor. Tá bom, vai lá em casa hoje à tarde e a gente faz esse disco logo. Eu tenho que sair correndo agora, eu combinei de encontrar com a minha mãe. Tá, eu levo o CD então pra gente ouvir enquanto faz o trabalho, beleza? Tá bom. Tchau, Marquinhos. Tchau, professor. Tchau. Verde, amarelo, vermelho, violeta, verde água, roxo, laranja e azul marinho. Oi, Laura. Posso entrar? Oi, Marquinho. Como é que você entrou? Eu nem ouvi tocar a campainha. É que sua mãe tava lá fora e eu já entrei direto. Já tá pesquisando pro trabalho, é? É, tava vendo aqui como é que faz o tal disco de Newton. Você trouxe CD? Aham. Tá aqui, ó. Vamos ouvir? Enquanto eu tava procurando como fazer o tal disco, eu encontrei um monte de coisa legal sobre o Newton na internet. Ah, é? Tipo o quê? Ele lançou outros discos também, né? Ai, Marquinho, você tá sempre tirando sarro de tudo, né? Não, ele não lançou nenhum disco. Ele só revolucionou o mundo com a lei da gravitação universal e as três leis de Newton. Ah, esse Newton. Sabia que o nome dele não era estranho. Lembra que a gente já viu alguma coisa sobre ele em alguma aula de física? Pois é, tem uma lenda. Quer dizer, eu não sei se é bem lenda, mito ou se é verdade mesmo. De que ele teve a ideia da lei da gravitação depois que uma maçã caiu na cabeça dele. Uma maçã? É, viagem, né? Eu fiquei super curiosa pra saber mais dessa história. Cada uma, hein? Tá, mas vamos aí. Além disso, o que mais você achou sobre o disco que a gente tem que fazer? Ah, verdade. Então, você lembra que o professor tava falando da decomposição da luz branca? Aham. Uhum. O disco de Newton mostra isso de forma inversa. A gente tem que pintar 7 cores do arco-íris num disco branco. Aí a gente faz um furo no meio e quando a gente girar esse disco, a gente junta o espectro de cores de novo e forma a cor branca. Quer dizer, fica levemente branco por causa da rotação. Que massa! Pô, vai ser rapidinho de fazer. Você tem aí uns lápis de cor? Aham, aqui ó. Laura e Marquinho juntos? Tentando entender física? Acho que isso vai acabar dando confusão. Bom, mas para saber, só ouvindo o nosso próximo capítulo. Até lá. Você acabou de ouvir mais um episódio de Verdades Inventadas, radiodramaturgia produzida pelo Laboratório Aberto de Interatividade da UFSCar, com apoio da Rádio UFSCar e da Fundação de Apoio Institucional ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico FAI UFSCar. Roteiro, Maite Bertolini e Tárcio Fabrício. Revisão, Adilson de Oliveira e Mariana Pezzo. Produção, Mário Righetti. Desenho de som e edição, Daniel Roviriego. Direção, Maite Bertolini e Mário Righetti. Larissa Cardoso é a Laura, Matheus Chiarati é o Marquinho, Norberto Carias faz a voz do narrador e grande elenco. Saiba mais sobre as experiências imaginárias de Laura visitando o seu blog viagensdalaura.wordpress.com. Este programa foi um dos vencedores do Prêmio Roquete Pinto, uma promoção da Associação das Rádios Públicas do Brasil, com patrocínio da Petrobras, com apoio do Ministério da Cultura, através da Lei Federal de Incentivo à Cultura.